estava no portão quando o carteiro passou, girou da correspondência uma carta e me entregou. Abri a carta pra ler, os ares diferenciou. Quando li o cabeçalho, os meus olhos se orvalhou. Ai, lágrimas no chão pingou. Dois amigos que passava me viu chorando e parou. O que tinha acontecido? Um deles me perguntou. A causa dessa tristeza, meu amor me abandonou. Amigos, fiquei sabendo, primeira vez por amor. Ai, que este caboclo chorou. O amor que eu tinha nela em ódio se transformou. Por ser uma mulher farsa, não cumpriu o que jurou. Não quero saber onde anda, nem ela onde eu estou. Vai ser como o sol e a lua, quando um sai, outro já entrou. Ai, não quero ter mais amor. Das mulheres que eu conheci, só uma que confirmou um amor sincero e puro, que nunca me traiçoou. Em minhas horas amargas, o quanto me confortou. Primeiros passos da vida, foi ela quem me ensinou. Ai, minha mãe que me criou.